Bom, pessoal, hoje às 6:30 da manhã, dia 18 de janeiro de 2022. A maré grande, maré de lua, maré tá cheia. Então ontem eu fiz essa filmagem aqui, com a maré seca, né? Hoje a maré tá cheia e a quantidade de água é essa aqui, que é só da maré mesmo, né? Então o pessoal faz um espanto danado aí com a água do rio, mas infelizmente a água que é bom é zero, tá? Essa aguinha que vocês estão vendo aqui são a maré cheia. Essa quantidade de água que o pessoal fala aí, esse espanto todo, infelizmente até agora é só alarme falso.